dia, Oxalé 63 ao 9, aproximando para 1-0, baixando a checada. Continua M63, o nono, QNH 1015, autorizado pouso, pistão 0, ventou no 70 graus, 0612 de nós. Positivo, ali, pouso na 1-0, 63 ao 9. Continua 63, um ano, no solo 04, libera a direita via Foxtrot, chama o solo, 1, 2, 1, décimo 1. 1, 2, 1, 1, via Foxtrot, 1, 1. Alô, Salvador, cordial, bom dia. Aqui do Papá Romeu, Zulu, Índia Bravo. No próximo da posição, Cerrado, já visual, Paulo, no 7. Deixa eu lá, Zulu, Índia Bravo. Continua a aproximação, reporte final da 1-7. É para a final da 1-7. Zulu, Índia Bravo. Baixa, travado, cabeceiro 1-7, Zulu, Índia Bravo. Papapapá, Zulu, Índia Bravo. Autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus, 059. Quente, repassará no solo, Zulu, Índia Bravo. Tesco, Zulu, Índia Bravo, pátio 5. Afirmo, pátio 5. Poderia coordenar transporte 01 no PLB, pátio 5. Gente, já está sendo coordenado. Muito grato, Zulu, Índia Bravo. Índia Bravo, solo aos 1-4, livre pista à sua direita, na Papau, estacionar, levando frequência. 2171, vai passar em Serra Visual. Traficou 2171, avistado, vento 140 graus, 04 nós, autorizado pouso, pista 10. Every pouso, vai 2171. Gente, olha, Metris, Uno Gomes, observa o Boeing 737, companhia Gol, após ali mantém, cabeceiro no zero. Após 2171, no solo 22, livre pista direita, chame solo, 121, no decimal 1. 2171. Oceana M3-1-2, autorizado a decolagem em pista 1-0, vento 1-0 graus, 0,6 dúzia de nós. Fala, Bava, hotel Serra de Arne, estamos confirmando, equipamento é um Alfa Serra 5-0, asa rotativa. Quem coordenou com só o 35, mas porém eu queria confirmar se vai decolar direto do Pátio com o Pro Norte e se vai do Pro, da Pro Norte para Veracruz. Ok, já está pronto o acionamento? Gente, se já está pronto a decolagem, está autorizado com o Pro Norte, o vento 90 graus 059. E tem possibilidade de ir direto do Bate com Pro Norte. Hotel Carratalho, fora do solo. Chama Americana, ele é 3112, decolador 24, controle de Salvador, chama agora, 120, décima 8. Controle Salvador, 08, tá chegando 63, 12, até daqui a pouco. Papa Papa Hotel Sierra Charlie, decolado aos 24, comprar norte, apenas confirma, vai manter essa frequência? Positivo, senhor, vai manter essa proa, em seguida se autorizado já o controle para a coordenação, já cruzando Paripe, Bahia de Todos os Santos. Estamos confirma, vai se afastar mais do que 2 milhas aqui da cabeceira da sede? Positivo, senhor, vai afastar mais. Então vai aguardar a transferência para o controle. Gente, aguardará o Hotel Sierra Charlie. Papa Papa Hotel Sierra Charlie da presidente, chame controle em 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, bom trabalho, senhor. Bom final de semana. Deixa eu botar um bolímetro aqui no prego já acionado no 45, chama Taxi tá para papai ingresso na 17. Papa Tango Lima, Quilo Bravo, já acionado no 45, ou está chamando para acionamento? Gente, já acionado no 45, reporta na Papa para ingresso na cabeceira 17. Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Boa torre, o azul 4450. Azul 4450, tráfego avistado. Vento 140 graus 05 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Reposto 4450. Tango Lima, Quilo Bravo, autorizado ingresso, cabeceira no 7, reporta nele, pronto. Achei o controle operando número 20.8. Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado decolagem. Posição no 7, vento 150, grau 059. Do 4450, solo 30, livre pista direita, chame solo Salvador, 12, ano decimal 1. 4450. Tango Lima, Kilo Bravo, decolador 32, controle Salvador, operando 20 decimal 8, bom. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1184. Gente, gol 1184. Estamos tendo uma vistoria aqui na 90. Vamos tomar para credibilidade de pista. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Vamos coordenar essa remetida com controle. Possível a remetida? Sim, 1184. Gente, gol 1184, iniciar a arremetida. Para os dois no país. Chame controle Salvador, no 20 decimal 8. 308. Torre Salvador, bom dia, tá 3896. Primeira nave? Tá 3896, colega. A gente está em espera aqui sobre SAP, guardando a vistoria na pista. E só gostaria de me confirmar com a condição da pista e quanto tempo demora mais ou menos a vistoria para cálculo de combustível. Deixa 3896, nesse momento a viatura aqui ingressando ao 10 foi avaliado um buraco na pista. A gente ainda não tem esse estimado para passar, mas assim que tivermos, o controle vai estar ciente, mantém a frequência do controle, e a gente vai passar todos os estimados aí para a reaproximação. Ok, então obrigado. próxima aeronave. A uniforme Papa e uniforme Lima prossiga. Papa uniforme, Papa uniforme Lima, chama agora o controle na frequência 120.8. Tangosca, Papai Golfo, prossiga. Estacionamento, chama para o táxi na cidade. torre Salvador, Gol 1184. Bruno 184, na aproximação para cima. Já tem alguma previsão aí da abertura dessa pista, hein? Então, a equipe da Infraero já está na pista, avaliando o buraco, a profundidade, e como é que vai ser. Eles deram um estimado de aproximadamente 30 minutos para a gente. 30 minutos, tá legal então. Muito obrigado, hein? Eu copio pra 3896 novamente. Pra 3896, prossiga. Alguma novidade com a liberação da pista, beleza? Mantém-se o estimado de 30 minutos pra aproximação. 30 minutos, beleza. Torre, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky? Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, autorizado final no 7, reporta final. Final no 7, canal final, Whisky, Bravo Whisky, baixar travado. 7, Whisky, Bravo Whisky, autorizado, pouso, pista no 7, vento no momento 1110 graus, 0612 de nós. Quem é de Whisky, Bravo Whisky? A gente vai ficar para o Augusto, aguarda um minuto para o táxi, temos a aeronave do pouso, vai ingressar aí no parte 5. Está na final, baixado e travado, Papa Romeo, isso para você. Gente, autorizado, pouso, pista no 7, vento no 20 graus com 07 nós, para aerostar, gente. Whisky. Whisky Bravo Whisky, solo aos 5 nós. Em frente, até papá, à esquerda. Nossa, sinal é a frequência. Whisky Bravo Whisky, apresenta o funcionário, agora está, né?